Não adianta esquentar a cabeça, virar as costas, pedir que eu te esqueça. Não adianta, não adianta. Meu pensamento é ligado no ser, e em você quase tudo é meu. Não dá em nada, não dá em nada. Eu te preciso igual o rio quer o mar. Eu te preciso muito mais que o próprio ar. Igual a planta quer a terra pra viver, eu necessito urgentemente de você. Salva minha vida, vem me curar, eu sou doente por você. Cada vez mais estou te amando, pode crer. Eu só dependo desse amor para viver. Está escrito em suas mãos. Vem me tirar, vem me livrar da solidão. Sobreviver depende do seu coração. Pensamento é ligado no ser, e em você quase tudo é meu. Não dá em nada, não dá em nada. Eu te preciso igual o rio quer o mar. Eu te preciso muito mais que o próprio ar. Igual a planta quer a terra pra viver, eu necessito urgentemente de você. Salva minha vida, vem me curar, eu sou doente por você. Cada vez mais estou te amando, pode crer. Eu só dependo desse amor para viver. Salva minha vida, o meu destino está escrito.